minha casa todo mundo é cristão. Todos cantam, todos pregam, todos velam em oração. Na minha casa não existe confusão. Cada membro da família vive em consagração. Que coisa linda é a família reunida, marcha firme, destemida e não perde a direção. Que coisa linda é a família consagrada, que por Deus é amparada, é uma família de cristão. Minha casa não tem crente vaidoso, todo mundo é amoroso, cada um tem seu valor. Na minha casa não existe vaidade, nesta sã comunidade só existe o amor. Que coisa linda é a família reunida, marcha firme, destemida e não perde a direção. Que coisa linda é a família consagrada, que por Deus é amparada, é uma família de cristão. Agradeço ao meu Deus por tudo isto. Vejo a família de Cristo tão bonita e sadia. Se eu mereço, cada um tem o seu preço. Oh meu Deus, te agradeço, era isto que eu queria. Que coisa linda é a família reunida, marcha firme, destemida e não perde a direção. Que coisa linda é a família consagrada, que por Deus é amparada, é uma família de cristãos.